Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos! Eu tenho que respirar antes de começar a gritar. De quem vos fala, Calaveira? E hoje vamos começar um programa pra lá de épico especial. Épico todos são, né? Me desculpe, teve gente que não gosta de ouvir, né, meu? Mas enfim, são todos mesmo. Mas este é pra lá de especial porque nós tivemos a petulância de chamar as pessoas que nos escutam, que pra mim são tudo um bando de desequilibrado, para participar deste programa. Está comigo aqui o Miote. E aí, galera? Eu estou gripado e não vou falar nenhuma história cabeluda. Eu disse isso, é a segunda tentativa, internet, que nós estamos falando, mas eu vou falar de novo. Miote, isso não é tristeza, isso é falta de pepeca. Não, isso eu não tenho, não. Não, Miote. Não tem pepeca. Não, não tenho falta, eu não tenho falta. É impossível o que se faz com uma pepeca. Sei muito bem. Fala aí, pepeca, está aqui a Yasmin. Prepara. É realmente só isso que eu vou falar. Da primeira, da segunda, da terceira vez. Eu estou excitado de novo. Melina. Ainda bem que não tinha celular com câmera quando eu era solteira. Mel, na boa, só fazer uma... Serra, né, não? Quê? Nada. Que você falou? Nada, nada. Eu não falei nada. Demônio, fala de novo. Eu não. Eu ia falar que tá coruja aqui comigo também. É isso aí, é sempre um virgão do caralho e eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui, mas vamos aí, né? É isso. Cabaço! Só que... Só... Caralho, bullying, velho. Bullying, é isso mesmo? Só o amor constrói. A cada hoje, achei interneticos. Hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Namorados. Que coisa beleza. E o Brunão? Ah, é verdade, o Brunão. Infelizmente, o nosso querido Brunão não pôde estar aqui porque ele foi levar a mãezinha querida dele ao hospital. Ela tá passando bem, tá tudo certo. Mas foi uma emergência que ele teve, então ele não pôde estar aqui no dia da gravação. E tenho certeza que ele vai amaldiçoar imensamente essa gravação, Biote. Fato, aqui. Fato. Então, internéticos, hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Namorados, mas não é o Dia dos Namorados. Vamos falar as histórias absurdas que envolvem o Dia dos Namorados, internéticos, sim. Mas não só as nossas, as dos ouvintes também. E o programa hoje está tão épico e grande que não vai ter os recados do Jaime. Então, pra você que adora o espaço publicitário do Jurassic Cast, ou de qualquer podcast... Eu gosto. Eu também gosto e escuto todos. Então é isso aí, Brunão. Sobe o Tom Jones, Brunão, porque ele que vai editar isso aqui, né? Ele vai ficar muito puto. Não, ele já sabe. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. Don't change that. Try to please me. Voltando, cambada, dizia a punheta. Yasmin, você tava falando aqui antes da gente começar a gravar efetivamente que o que é mesmo? Que você não se aproxima mais de mulher por qual motivo? Sei de nada, não. Mentira, ela fala. Fala agora. Você queria falar um negócio muito legal. Mentira, ela falou que o namorado ela não gosta. Coruja, você teceu um comentário que eu respeito muito. Qual foi o comentário que você fez? Eu falo assim, rapidão, se o cara não gosta que a mulher dele tenha pegado, se pegado com outras mulheres, ele pra mim é um puta num viado. Eu queria entender qual é o problema. Você encararia, Bruno, se a sua mulher falasse assim, olha, eu quero pegar uma outra menina? Gente, você ela falou não, mas peraí, pegou, peraí. Ela falou que pega falou, agora, pegou, ela pegou. A pegar não, agora é uma questão. É, pegar agora, hoje? Não, peraí, a questão é, vai rolar outra mulher na parada, certo? Sim. Eu estarei junto ou ela estará sozinha? Junto. Aí não é traição, aí tá valendo tudo, é uma brincadeira diferente, vamos apimentar a relação. Então não tinha que tomar não. Pra tu falar assim, aí, quero outro piruzão aqui. Não, aí é outra história. Sim. Assim, ó, a questão que a Melina colocou aí é o seguinte, minha mulher chegou pra mim, para minha pessoa, e falou assim, eu gostaria de colocar uma outra mulher aqui. Aí é uma coisa, ela chegar pra mim e falar assim, eu quero colocar um outro peru aqui. Aí não, né, meu amigo? Mas a questão do meu boy é outra. A questão dele é que quando ele me vê como uma pessoa que gosta de meninos e de meninas, seja essa última parte no passado, no presente, ou no presente, mais no passado do que no presente hoje em dia, ele vê, tipo assim, porra, é o dobro da concorrência, entendeu? Aí ele fica com ciúmes. Então não é assim que tá com concorrência, cara. Eu vou dar tanto na cara desse teu namorado, velho. Puta que pariu. Duas pepecas, velho. Duas pepecas. O cara podia ter duas pepecas. Não, ele fica de viadagenzinha, Blue Coruja. Claro que não, porque eu tenho ciúme. Eu nunca ia dividir o meu homem com outra mulher. Aí é outro problema, é isso que eu falei. Na situação que a Melinda colocou aí, Melinda! O cara não aceitou. É sem dele, caralho! Velho, filha da puta, tá no 20º programa que ele tá gravando. Eu vou escrever em letra maiúscula aqui. É, não, porque ele acha. É, porque ele é ruim do nariz. Não, peraí. A Melinda. Calma. Eu não sei se esse comentário entrou no áudio, porque a gente tá falando todo mundo junto, não tem problema. Mas foi o comentário mais. Cara. Velho, foi o comentário mais netinho de Paula que eu já vi nesse Repete o que você falou. Miote. É que o Coruja acha ela linda, por isso fala Melinda. Puta que ouvinte, velho. Muito estranho. Vamos chamar. Olha, tem um cara aqui com o David Tennant aqui na minha frente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Chama ele agora. Tem um aqui que. Tem um aqui. Vamos chamar um virgão? Tem um aqui. Mas é a graça, tem que chamar um virgão. Vamos chamar um virgão. Logo de cara assim, porra. Cara, tem um aqui, velho. Esse aqui tem cara de virgem. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa noite. Olha aí. Olá. Vozeirão, hein? Como é que eu gostei. Pera aí, Cristão, qual é o teu nome? Sérgio Suzarte. Quantos anos tu tem? Tô com 28. Ah, maior de idade. É de onde? Puta. Sou de Osasco, São Paulo. Olha aí. E a galera de Osasco tá tudo em peso aí, é? Não. É que osasquense vai encaravando pra tudo quanto é lado, entendeu? Bem-vindo ao Jurassic Cast, meu caro. Você está gravando ao vivo, nós estamos aqui gravando. Não está sendo transmitido, mas o programa está sendo gravado ao vivo. E aí, qual a sua história de namoro? Se é que você tem namoro, namorada, casou, sei lá, mudou de time. E aí, qual a sua história de namoro? Na real, o meu caso foi lido até no programa de vocês, no Jurassic Combo número 10. Isso! Esse criativo. Ah, então vaza, velho. Então sai daqui. Não, cara. Não, deixa ele contar. Conta outra. Ah. Você não tem outra? Conta outra. Ih, rapaz. Tá meio difícil de história. Se eu contar as outras, eu queimo meu filme, né, cara? Fala que é um amigo teu. Não, vai lá. Relembra a história, então, que você já mandou o teu e-mail aqui. O pessoal não lembra, não. Conta a história. No caso, né, eu conheci a menina pelo Facebook, adicionei ela, e o assunto que eu tive pra falar com ela foi o programa de vocês, porque eu comentei com ela que eu gostava de podcast e eu não conhecia o de vocês ainda. Ela falou, o Jurassic Cast você conhece? Eu falei, não, ainda não, tal. Aí eu comecei a escutar vocês, meio que pra ter mais assunto pra puxar com ela, e, pô, gostei do programa de vocês, vocês são fodas pra caralho, falam um monte de merda, e é... exatamente o tipo de coisa que eu gosto. Que bom. E aí foi isso, o programa de vocês foi o que me aproximou mais com ela e estamos aí até hoje, né? Estamos fazendo um bem pra humanidade. Além de falar merda. Procriando mais pessoas em Osasco. Pois é. Mais osasquenses. Vamos aumentar a população de Osasco. Tudo que o mundo precisa, mais osasquenses. Tem foto ali pra ver se teve gostosa, pra dar uma avaliada? Oh, manda, manda, manda. Rapaz, eu até mandei a foto pra vocês. Mandou? Aí, mandou pra quem? Mandei pro Jurassicast. Manda um link. Manda um link de Facebook aí mesmo, qualquer coisa. É. Ela pelada também serve, tem problema não, mandei. Pelada não tem, cara. Ai, que merda. Eu sempre carrego. Acabou de bater, hein? Eu não sei se eu fico assustado que ele fala que não tem ela pelada ou com o fato de que ele mandaria se ele tivesse. Na verdade, isso foi uma desculpa. Na verdade, ele ficou triste, ele, ah, não tenho. Qual é a nossa namorada? Letícia. Letícia Viseira? Ah, não, ela tá aqui no Jurassicast, no Facebook. Eu tô vendo a foto dela aqui agora. Ah, é? Manda aí pra gente, Miotti, reparte. Tá, deixa eu avaliar. É, ela é ruiva, viu? É, olha aí. Qual é o esquema da Yasmin, ruiva dos pentelhos preto? Ela não é natural. Ah, é dos pentelhos preto. Perdeu o ponto já. Tem carinha de intelectual, hein? Gostei, aprovadíssimo. Cadê? Não vi, não. Tá aí, Buscar. Tá, né? Ele mandou o arquivo. Só não pode ser intelectual demais, senão eu tô fudido, pô. Ai, tem piercing no nariz também, argolinha. Ê, bate, amiga. Ai, deixa eu te perguntar uma coisa. É, já rolou vucu-vucu? Como é que tá? Opa. Já. Como você mesmo disse, saí da punheta, né? Então deixa um recadinho pra ela aí. Fala aí, sei lá, não morde. Libera o Tandero. Pode falar qualquer coisa aí. O espaço é teu. Não, no caso, eu só queria agradecer. Que fala, Letícia! Vai lá, então, vai. No caso, eu só queria agradecer aí pelo companheirismo, por ela estar sempre do meu lado, me incentivar pra caralho. Eu já pensei várias vezes em desistir dos meus projetos, porque eu escrevo, e como meu livro não estava vendendo muito, eu já estava pensando em, ah, deixa quieto, talvez não seja tão bom assim, e ela me dá uns puxões de orelha, ela sempre tá me incentivando, sempre do meu lado, e eu só tenho a agradecer mesmo pela companhia e, porra, e o Jurassic Cast por ter me apresentado pra uma pessoa dessa, né? Oh, que lindo! Só agradecer mesmo. Qual o nome do teu livro? É Zillion. Tá no Pirate Bay? Não tá ainda, cara. Não. Onde tá que tá vendendo, se eu quiser comprar? Onde é que tá vendendo? Então, se quiser comprar, é comigo mesmo. Tem a page do Zillion, que é facebook.com/ZillionPage. E lá mesmo o pessoal entra em contato comigo, lá tem um e-mail pra falar comigo. Por enquanto eu tô vendendo de mão mesmo, assim, eu envio pra casa das pessoas. Ah, entendi. Olha aí! Olha aí, tudo na base da carta registrada. Beleza, meu querido, parabéns pela sua namorada, parabéns pelo namoro. E vai fundo que um dia esse pré-sal sai. Yeah! Falou. Parabéns! Opa! Alô, tchau, tchau. Alô! Abaixo aqui o negócio. Ah, agora sim! Ele chegou sensualizando, né? Tá baixo aqui o negócio. Como é que a gente faz pra aumentar, hein? Cuidado que ela só gosta do gigante. Ela só gosta do tolinho, você tem nenhum. E se você me... Qual é o teu nome, meu filho? É Rodrigo, Digo, né? Ah, Digo é de Rodrigo? Não, podia ser de tanta coisa. Vai lá, senhor Rodrigo. Oi, chama de Digo melhor. Não, nem fudendo. Chamar de Freitas. Vou te chamar de Freitas, que é nome de cabo da PM lá do estado do Rio de Janeiro. Você quer? Vou chamar de Freitas. Ô, Freitas, não. Fala de onde? É de Campinas, São Paulo. Ah, muito bem. Tem quantos anos? 23. Ah, olha aí, Yasmin. Teu número aí, viu? Uhum. Nossa! Ai, velho, essas mulheres, por que elas não conhecem mole pra gente? E aí, meu filho? Quantas histórias de namoro? Atualmente estou namorando, mas a história que eu vou contar pra vocês é de um rolo que eu tive aí. Ah, então vamos lá, pode contar o rolo que ele teve. Era com mulher ou era com homem? Pô, sacanagem. Conjectura é bom perguntar. Cara, não tem preconceito, não. A tua cara não me nega nada, tá? Tô brincando, vai lá. Você então... Eu ficava com uma garota, né? A gente ficou de rolo uns 2 anos, né? Nossa. Aí ficava de vez em quando, se via, trocava umas mensagens na MSN e tal. Mas a menina... a gente se pegava de vez em quando, assim, tal. Só que um dia deu no saco, falei, ah, não, deixa quieto essa menina, não quero mais saber. Rolava só aquele sarro, dedada daqui, aquela coisa toda, né? É, mão naquilo, aqui na mão, mas nada demais. Aí chegou uma época que eu enchi o saco, falei, não... Pô, cara, se não vai rolar namoro, deixa quieto. Ela era muito mala. Se não aí... vai rolar namoro. É muito Silvio Santos, né, meu? Olha só. Bailinho, né? E aí? Não rolou bailinho? Não rolou, rolou bailinho. Binóculo? Qual é a música? Não rolou? Não. Ah, qual é a música? Não, então. Na boca do amizade. Mas e aí? O que que rolou? Aí eu mandei ela a merda. E... Orra! Caralho! Precisa disso mesmo? Ô, minha filha, vai pra merda. Ah, eu não, eu gostei, eu gostei. Foi tipo tática, assim, foi tipo assim. Mas ele tá tipo miote nas dicas de... É, tá seguindo a gente. Só que aí, né? Não, pera aí, rápido, eu gostei da dica, eu gostei da dica. Pera aí, Yasmin, posso dar essa pecada nesse negócio aí? Ô, Rodrigo, vai a merda. Ah, mas com essa risadinha que ele é assim. Sim, mas vai lá, continua. Pode. Ai, não tá saindo. Aí, depois que eu dei uma bota nela, eu vi aquela maldição, né? Quando você dá uma bota em alguém, geralmente você fica sem ninguém por um bom tempo, né? E foi o que aconteceu. É isso aí. Deu aquela maldição, tipo assim, tu tipo, botou o nome dela na boca do sapo... Mandou não, foi tipo o Zé do Caixão. Não, cara. É ao contrário. Ela botou o nome dele na boca do sapo. Ô, Calaveira, tem três coisas sobre namoro que existem, que são fatos. A primeira é quando você dá bota em alguém, você não pega mais ninguém. Ah, eu não Não. A segunda é quando você tá pegando alguém, aparece um monte de outras pessoas pra você pegar. Isso é um fato absoluto. Eu, depois que eu casei, eu pego ônibus, mulheres se masturbam pra mim no ônibus. É uma coisa impressionante. Eu solteiro, mas, meu irmão, nem gonorreia eu pegava. Não pegava nada. Porra, era um inferno. Mas aí, discute, conclua. Então, aí a terceira eu esqueci. meu bem. Dá uma amnésia. O namoro da amnésia. Aí a gente tava, a gente não ficava mais, eu tava naquela merda lá, sem ninguém. Teve uma festa de um aniversário de um amigo meu e ela foi. Ah, e ele foi, e aí? Aí a menina, como ela foi renegada, ela ficava me perseguindo, né? Ah, claro, porque mulher gosta, né? Ah, lógico. Mulher é foda. Yasmin, eu tô mentindo, Yasmin. Quê? Eu tô mentindo. Mulher, quando é negada, ela não fica atrás? Meu filho, morre pra mim, a fila anda. Também não, meu filho. Tô brincando. Fica sentida, fica cheia de ciúme e vai atrás mesmo. Olha aí, então. Continua. Não para não. Aí o encosto ficou me perseguindo a festa inteira. Olha, ele tava bebendo... bonito, hein? Deixa o homem contar a história, caralho! Chamou mulher de encosto e eu não posso falar que a mulher é feia. Agora... É? Olha, vai pra porra. Não, mas depois que você dá a bota e fica atrás, é encosto, cara. Não tem outra descrição. Mas você não queria mais ficar? É. Então. Aí eu tava ali, bebendo, passeando pela festa, ela me perseguindo, eu falei, quer saber? Tô pegando ninguém. Vamos lá. O saco tá ficando azul. Aí... Bem bolada. Lá no fundinho lá da casa, lá na lavanderia, no Rally Hollis. Olha! Tava lá. Só que aí, o que aconteceu? Ela cansou de dar uns pega, falou, vou lá buscar uma bebida. Ah. Aí eu fiquei lá esperando um pouquinho. Aí deu aquela empolgada no tanque. Aí foi só o cara começa a contar azulejo, começa a organizar as caixas de Vênus. Começa a arrumar os pregadorzinho no barato. Véi, desculpa, fiquei mas lá eu acho que duas horas. Duas horas e ele é um cara, é um cara que tem esperança, né? Peraí, rápido. Duas horas sentado esperando a menina que falou que ia pegar a bebida e não voltou mais. Tu ficou duas horas esperando essa racha? Fiquei, cara. E aí? Ei. Fiquei com vergonha de sair dali, entendeu? Ah, pulasse a janela, pulasse o muro. É. Depois contasse que você que largou ela lá. Sei lá, vai fingir que tava passando mal, tinha bebido muito, tava vomitando, qualquer coisa do tipo, tá ligado? Na máquina de lavar até o dia amanhecer. Posso falar o que eu faria? Eu ia sair desse local, ia sair falando altão. Comi pra caralho mesmo, nem quero mais. Duas horas depois ele comeu o quê pra caralho? O ar? Não, comi pra caralho, nossa, tô cansado. Pra caralho esse salgadinho aqui que tava em cima da mesa. Mas era gostosa, pelo menos, a guria? É nada, seca que nem vara, cara. Ah, tipo... É seca, mas tu ficou duas horas lá esperando ela. Ah, meu filho. Que tinha, né, fia? A gala seca faz isso com as pessoas, filho. É assim. Você não sabe. Na guerra, urubu é frango, né? Oxi. Cara, pra quem foi enrolado 2 anos, né? O que que é ficar 2 horas sentado que nem trouxa, né? É. Certo, meu querido. Certo, é isso aí. Não se preocupe, meu caro Rodrigo Freitas. Você quer mandar um abraço pra alguém? Quer mandar um beijo pra alguém? Pra alguma mulher? Pras meninas? Vou mandar um abraço aí pra todo mundo do Jurassicast, que eu sou fã de vocês. Vocês são foda. Obrigado. E fazer o meu jabá aí. Posso fazer o jabá? Cola é esboçais.com.br, meu site. Esboçais, eu conheço, conheço. Conheço também. Conheço. Beleza, então, meu querido. Até a próxima e valeu. Obrigadão. Valeu, abraço. Olá, Daniele. Olá. Olá. Aê. Olá. Tá na cabine a prova de som. Sim. Não. Você troca esse milho por uma piroca. Sim. Quantos anos você tem, Daniele? Pô, pergunta capciosa. Não, só pergunta direito. Pergunta capciosa seria assim: eu tô achando que tu é velha. Você está em qual faixa etária? Pronto, você está na melhor idade? Não, mas precisa falar. Qual a sua idade? Não, vamos dizer que eu estou com uns 30, 30 anos. Ih, tá ótimo. Problema, a Melina tem 40, não está escondendo de ninguém. Quem tem 40? A Melina? Mesmo? Não é não, Melina? Puta, amiga, eu achava que era velha. Pois é, 40 não vê problema, no né? segundo tempo ainda. Ah, agora estou muito feliz. Até minha Melina noite... se banha todo dia no formal. Daniele, você mora. Você é de onde? Tô daqui de Brasília mesmo, cara. Ah, oh, é? Ai, que bonitinho. É? Sinto muito. Daniele, qual a sua história? Sapequinha de sobre namoro e amizade ou qualquer coisa assim que você tem pra gente? Você tá buscando, né? Tem que saber, né? Cê também, tá né? Buscando, vai que ela busca. Você tá sozinha? E aí? É, inclusive, pra quem estiver ouvindo aí, ó. Isso aí é linda, Serelepe. Quem quiser me mandar, me ade aí, ó. Tem foto tua aí? Manda foto aí. Não vou mandar foto não. Ah, sacanagem. Não, mas tem que mostrar. Pra gente mostrar, ué. Pra gente, saber o que a gente vai falar de você. Não há pudores para um médico. Faz uma descrição sensual. Isso. Tem quantos cintura. Qual tá dos... Não, vamos lá. Comissão de frente. Isso. Não, teta. Vai lá. Manda. É grande. Não, mas... Grande, porra, grande assim, vamos dar um padrão, melão, maçã ou ovo frito? Não, melão, pô. Ah, então. Mas é aquele melão legal ou é aquele melão da xepa que ficou lá porque ninguém é? Não, legal. Olha legal. Olha aí, fica de olho, Yasmin. Qual o tom da pele? É branca, negra, caucasiana, amarela, não sabe? Tá na cordas, como é que é? O negra. Opa, mulatona, isso. Então tem bundão. Tem isso. Bundão. Isso, também. E bandeirão. Ah. Foreves grande. É. Muito grande. Olha só, lábios carnudos, finos, não tem boca, igual miote, como é que é? Ah, inclusive eu sou fora do padrão, meus lábios não são muito grossos. Ah, olha só. E você está em busca de rapazes de... Que, a Melina mudou. O programa não é sobre isso, não. Vai que? Vamos lá, tem que fazer, tem que... a gente dá. Então tá, mas vai. É procura de homens maduros, né? Porque tá difícil, hein? Tá ruim. Mulher não serve, só homem então. Sabe, não, mas agora não. Eu vou defender a classe. Sabe por que o homem tá difícil? Porque a mulher tá fácil. É, não. Rapaz, esse faz um sentido. Ponto a se pensar, né? Faz sentido realmente. Faz sentido. Geek eu penso Prime em Brasília. Geek Prime em Brasília. Tô mentindo, ô coruja? Não, e a gente... Eu vou mostrar que você não está mentindo. Olha aí. Não tô mentindo. Vai ter o vídeo. O vídeo não vai deixar a gente mentir. Ah, subitar embaixo. Subitar embaixo. Isso é verdade. Tem muita mulher que tá sujando a classe. Tá assim, sujando. Depois do quadradinho de 8, né? Que a mulher tá esfregando o rego na cara do povo. Como é que é surra de bunda, essas coisas. Isso aí é suja de classe. Acaba com surra de bunda. É... Tá certo. Surra de bunda é um negócio que suja mesmo. Ô, Coruja, por que levou uma surra de bunda, não? Você acha que eu tô indo pra São Paulo por Anime Friends? Você acha que eu tô indo pra São Paulo por causa do Anime Friends? É isso. Qual a sua história de namorinho? Putaria. Nossa, história de putaria. Nunca tive, assim, uma história muito safadinha, não, assim. Então já conta uma bonitinha. A mais legalzinha foi que já peguei um professor. Professor? É, professor da faculdade. Na sala de aula? Ah, arrasou. Em cima da mesa. Não, aí eu peguei esse extremo, mano. Bem que eu reconheci tua voz. Eu acho que eu vi o teu vídeo no Xvideos, viu? Não. Aluna safada, né? Não, peraí. Daniela, agora eu vou falar com sinceridade. A sua história sexual mais emocionante foi um professor que você pegou? Mal, né? Não, se filha, foi na sala de aula em cima da mesa, tá. Ah, bem. Tá, porra. Não, menina, peraí, também não. Minha filha... Eu tô igual o Cristian Pior hoje, vocês perceberam? Minha filha, vamos dar uma agitada nessa vida, pelo amor de Deus. Ou então, você tem quanto de altura? Eu 1,65. Ah, é anã. Porra, rola. Fetiche. Insólita. Pô, rola um burgelzinho, rola um Fiat Ka, pô, tá maneiro. Não, vamos tá Fiat Ka, é Ford Ka. Ford Ka, Ford Ka. Entende, tá ligado? Era essa hora. Ford Ka. Então, vamos melhorar esse padrão, né? Vamos ser captiva pra cima, vamos lá. Vamos ser expulsa do cinema pro atentado Violeta Pudor. Claro. Daniele, mulher completa, querendo aumentar a sua vida sexual. Para apimentar sua vida sexual. É, sim. Visualiza sendo uma pessoa que tá às 23h30 falando com um bando de doido, o que você quer? Não tem jeito. Isso é verdade, concordo com você. É, todos nós aqui estamos juntos e emanados na virgindade. E o pior que tem uns 50 malucos igual você aqui, chamando. Caramba, cara, não, pelo amor de Deus. Eu que só eu que tava mal. Não, mas tu nunca fez um negócio assim, mas sem vergonha, nada desse tipo assim? Na rua, metrô. Nem aquela, tipo aquela, ui meu Deus, um pinto, ai, que susto. Nada assim, né? A escada de incêndio. Isso, sei lá, num velório. Tipo assim, quem conhece aí a. Como é que chama? Como é que é o nome ali da. Rua Augusta. Ai não, em Brasília. É de Brasília, animal. Rua Augusta. É do Parque da Cidade. Ah, Parque da Cidade. Ué, meu, você não outro dia foi flagrado lá no Parque da Cidade, velho? O tarado do Parque da Cidade. Não, você pega cada tarado ali, pelo amor de Deus. E porque, aí tá o miote lá no meio. Pô, mas tu também é muito 880, porra. Tu não faz no cinema, mas aí tu vai pro lugar mais putão de Brasília, assim, né? Ela vai pro lugar mais velho. Cara, Parque da Cidade, pra quem é de fora? Parque da Cidade, entendeu? Transando assim, no meio do mato, sacou? Você passa lá, o farol bate, você vê uma bunda subindo e descendo, tal, o negócio é assim. Que delícia. Não, deve ser um lugar de família lá, né? E lá é setorizado, filho. Se você quer traveco, você vai no estacionamento tal. Se você é viado, você vai no estacionamento tal. Se você é... O Coruja sabe. Se você quer um traveco gostoso, é no F18, ali atrás. É só laranja. Mas é, velho, todo mundo que é de... O Miotti fala isso, velho, tá dizendo, todo mundo que é de Brasília sabe dessas putarias do Parque da Cidade. Não, Parque da Cidade... Todo mundo, velho. É perigoso pra caralho. Agora, Esplanada dos Ministérios, eu tava quase ganhando um cachá. Porra, lá é bom. Nos meus... É porque é amplo, tem estacionamento e segurança, olha que beleza. Então tá bom, minha cara Daniele, obrigado pela sua participação, querido. Se aparecer um virgão aqui, a gente manda pra você. Oh, manda aí, tô esperando. Quer a foto sua, Daniele, pra gente dar uma manjada no material, ver como é que é? Não, deixa quieto. Senão, aí vão esculachar mais hoje. Não, é brincadeira. Ninguém vai te esculachar. Não, veja, só se tu for feio pra caralho. Mas assim, ninguém vai te esculachar. Tô brincando, querida, brincadeira. Brincadeira, viu? Não, gente, foi um prazer falar com vocês. Sou fãzaço, tá? Ah, um obrigado. Beijão e boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Mais um possível, né? Olha a cara de virgão dele. Aí, oi, manda Mina. Pra Daniele. Ô, Mina, você quer ficar comigo? E calaveira. Mentira! Vocês combinaram, vai. Cara, não, pior que não, é. Meu caro Manso. Por acaso. E aí, Manso? Tudo bem, Manso? Ih, é lá da terra da Yasmin, só pelo jeito, ó. É, não, sou próximo, sou vizinho, sou de Pernambuco. Menino, chegue! Pois é, sou do estado que domina a região. Dá teu cu? Vai. Começar a discutir, aí começar a abrir. Olha, a seleção nordestina de futebol pertence ao meu estado, pô. Recife tem um Esporte Clube do Recife, que é a seleção nordestina. E daí? Quem chamou ele? Eu também não cheguei onde ele quer chegar. E o namoro, tá bem? Você tá pegando alguém? Eu tô pegando alguém há 10 anos, serve? É disso aí que nem casou, tá nem só enrolando. Não, tô casado, pô, casado há 10 anos. Não tem quanto? Só enrolei ela um ano. Olha, essa mulher foi esperta, hein? Amarrou cedo. Foi sim, hein? Você tá com quantos anos, Daniel? Eu tô com 39, velho. Daqui a um ano eu vou ter que levar dedada, olha aí. Que isso? Ah, tá, o exame. Ah, tá. Ah, entendi. Ansioso já pelo exame. Ansioso. Não entendi. Eu pensava que dava 40, tinha uma regra que você precisava levar dedada. Agora que eu... A tua cara é de babaca, mas assim, eu posso dizer que tua cara tá legal, você tá conservado. Mas aí, essa foto que tem aí foi quando eu fazia stand-up. Ah, não, você é stand-up? Eu fiz stand-up por um ano junto com o Murilo Gan, que agora tá lá em São Paulo trabalhando na Bandeira. Isso é. Olha, por que você não continuou nessa carreira? Três filhos atrapalham um pouco isso aí. É, três filhos aí complica mesmo. Antes de chegar nos filhos, só pra ter uma ideia, o primeiro filho, que agora tá com 4 anos, foi com a esposa usando um anticoncepcional intravaginal, que era pra não ter erro. Que errou. Ah, o Dil. Não, o anel intravaginal. Que você coloca três tá. Uma semana. É por isso que nasceu. Ela botou a pílula e mandou soca. Deu merda, areia. Pois é, não, mas. Eu não confio nessas coisas, não, viu? Mas não tem aqui, ó. Usando a danada da camisinha, que em tese é a mais segura, veio gêmeas. Caralho. Ah! Ela que raio de roupa de Mas porra é teu mesmo? Você fez DNA? Olha, uma delas é a minha cara e a outra é a cara da minha irmã. Se não for minha, pode ter então... saúde, né? Ou é verdade. Porra. Pode ser da sua irmã. Ah, pode ser da minha irmã, foi bonita essa, né? Ah, legal. Mas e aí? Bicho, raio de porra concentrada é essa que tu tem, rapaz? Pois é, eu fui fazer o danado daquele exame maravilhoso, pouco constrangedor, chamado espermograma, né, pra poder fazer a vasectomia, porque agora é pra fechar mesmo a fábrica. Né. E dentro dos parâmetros de normalidade, é de 3.500 sapinhos de rabo por milímetro até 22.000. Eu tava com 26.500. Porra! É um tiro, é um acerto, não tem erro, não. Não, meu filho, encosta a mão na bunda, assim, já. Nossa, eu pinto louco você. E a sua digníssima esposa, você conheceu ela onde? Bora lá. Eu tinha tudo pra conhecer minha esposa na época de faculdade. Olha. Porque eu fui monitor da turma dela de psicologia, em anatomia, mas não me lembro de ter visto ela. Acabei conhecendo minha esposa via Mirk. Alguém aí lembra do Mirk? Lembro. O avô do MSN. É, foi antes do ICQ até, né? Antes do ICQ. Lembro. Antes do ICQ. Conheci ela pelo Mirk, conversando sobre RPG. Olha aí, cara. Porque ela é narradora, ainda hoje, eu também sou. Então até hoje a gente ainda joga com os amigos. Então eu conheci ela no Mirk, conversando sobre RPG. Trocamos figurinhas, fichas, etc e tal. É, vocês dois até hoje gostam de RPG? Até hoje, a gente ainda joga. Então, cara, então pega de 15 em 15 dias tem uma mesa de RPG aqui em casa. Então faz o seguinte. Olha só, que legal. Então faz o seguinte, pega essas crianças, leva pra Igreja Católica, porque isso é fruto do Espírito Santo. Deus operou aí, meu amigo. Os dois fãs de RPG nunca que essas crianças iam nascer por meios naturais. Mas é porque ele tem a porra louca, entendeu? É uma só, é vale pro ano. Caralho, eu tava meio ejaculado no chão, a porra ia saindo assim. É tipo a coisa, lembra? A coisa, lembra? É, eu pensei nisso. Meu iogurtão branco andando assim. Um belo dia, quando eu tô no curso de inglês, eu fazia inglês ainda. Aí eu entro no MSN e tinha lá, Cates acaba de lhe adicionar. Aí eu fiz, vou adicionar, vou saber quem porra é. Meia hora depois ela estava online, né, e a gente começou a conversar. e marcamos um encontro. Assim, depois de uns 2 ou 3 dias conversando, se encontrando no MSN e conversando, marcamos nos encontrar. Só que aí, por acaso, meu pai teve um pico de pressão e a esposa dele telefonou para mim com as seguintes palavras: "Olha, teu pai tá com pressão alta e eu não vou levar ele pro hospital, não. Se não quiser que ele morra, venha buscar ele." Aí eu tive que desmarcar. É, ela é gente boa. Ela é gente boa, né? Aí eu fui buscar meu pai e acabei tendo que desmarcar um encontro. Ela ficou possessa, dizendo que eu tava dando bolo nela e etc. Aí veio o famigerado carnaval, né, que aqui em Recife é bem movimentado. Ei, galinha da meia-noite. É isso, mas aquele tem a Geraldo Azevedo, não, como é que é o outro que fica fazendo xixi? Ao seu Valença vai pra sacada fazer xixi, no público. Exato, exato. Aí, na quinta-feira de cinzas, pós-carnaval, eu entro novamente no MSN e fico esperando ela entrar. Aí ela entra, a gente volta a bater um papinho, ela faz: "Ó, vou na tua casa hoje, manda o um mapa." Aí eu: "Como assim?" "Não, manda o um mapa que eu vou na tua casa hoje." Não tinha Google Maps, né? Então eu fiz o mapa no Paint. Caralho, no Paint. No Paint, dá pra tu? E mandei pra ela. Aí, como um bom menino, fui pra casa, tomei um banho, tirei a barba, ajeitei o cabelo, cheirosinho, esperando ela. Lavou a bisnaga, né? Lavou. Claro. Passou um lencinho. Um lencinho umedecido. Aí ela chegou, né? Ela tava vindo do estágio. Ela me pegou, a gente conversou um pouco ainda lá em casa. Ela fez: "Ó, bora jantar." Aí a gente foi pra uma lanchonete próxima à minha casa. Enquanto comíamos, fomos conversando, conversa vai, conversa vem, nessa brincadeira, 2 da manhã, com o carinha da lanchonete já varrendo, pronto para fechar, foi que a gente percebeu a hora, e até hoje a gente não sabe sobre o que a gente falou esse tempo todo. Foram quase 4 horas de conversa, que a gente não tem a menor ideia do que falou ali. Os dois estavam drogados, então vocês não têm a menor ideia do que vocês estavam conversando. Pois é, não, quer ver o mais divertido? Ela me deu uma prova de amor nesse primeiro encontro. Terminado o lanche, ela fez "posso" e mostrou uma carteira de cigarro. Ah. Aí eu fiz "pode" e mostrei minha bombinha de asmático. Aí ela gamou, aí ela falou: "Me come aqui agora." Olhou pra bombinha, guardou o cigarro. Desse dia em diante, ela nunca mais fumou, já tem 10 anos. Não, sério? Sério. Ah. Vocês estão muito tuque-tuque. São muito fios. Por isso que tiveram gêmeas. Tá vendo? Você tem alguma história que você queira compartilhar? Alguma história mais sapequinha com vocês dois? Tem uma história sapequinha divertida que quando a gente começou a namorar sério, né, e eu fui visitar meus sogros lá em São Luís, que eles estão morando lá em São Luís, quem aplicava o anticoncepcional dela era eu. Eu sou fisioterapeuta, então tenho condições de aplicar a injeção, né? Até aí, beleza. A primeira vez que eu tô na casa dos meus sogros, lá em São Luís, né, ela toma banho e me chama pra aplicar o anticoncepcional. Molhada? Aí tá. Molhada, nua na casa dos pais. Porra! Ela já tava seca e só de calcinha e sutiã. Ah, não. Foi ainda pior. Tinha tudo pra dar certo. Cena que todo pai quer ver da filha, né? Mas se pois é. Aí estava ela no quarto da minha cunhada, com minha cunhada, né, e me chama. Aí quando eu preparo a seringa, te dou aquele petelecozinho para tirar a bolha de ar, o pai dela abre a porta e me pega com a seringa na mão. Literalmente vem da filha dele tomando no rabo, né? É, né? Aí ele faz: o que é isso?" Aí a minha cunhada, antes que eu falasse qualquer coisa, faz: "É o anticoncepcional de Catarina." Na mesma hora, quase que eu me enfiava na minha coxa, é vitamina. Porque o velho parou, olhou pra minha cara, eu fiquei: "Fudeu, ele vai expulsar aqui e me mandar de volta pra Recife via Sedex numa caixa 4x4. Avassouradas. Literalmente. Mas então tá bom, meu querido Daniel, obrigado pela sua participação. Quer deixar um recadinho pra alguém? Quer deixar um recadinho pra esposa, pra amante, pro amante, sei lá, qualquer coisa? Pode deixar, fica à vontade. Pra minha esposa, eu só digo uma coisa: te amo todo dia. Fora isso, calaveira, tome no cu. Coruja, não te conheço tão bem, mas pode tomar no cu também. É, Mimi, cadê Mimi? Mimi, um beijo, Mimi. E para as meninas que são lindas, maravilhosas e belas, né? Titia Milena e Titi Yasmin, beijinho. Milena e Milena. Todo mundo posso errar meu nome. Milena, normal. Eu vou mudar pra Maria. É Milena. É pior. Tem coisa pior. Tem uma prima que se chama Mircea. Ninguém chama ela de Mircea. É Márcia, Mércia, Magda. Eu tenho um amigo que é a prova de que pais às vezes não amam os filhos. O nome dele é Esquitoclésio. Esquitoclésio. Eu queria muito ver o seu stand-up, sério. Demais. Ah, coloca, vai no YouTube, coloca Daniel Manso. O primeiro vídeo sou eu. Obrigado então, meu querido Daniel. Um abraço pra todo mundo. Alô, Denis Imura. Alô. Olá, tudo bem? Olá, meu querido, tudo bom? Tudo. Que voz sensual. É só começou. Ai, meu é parceiro de ZL, mano. Ah, é, tu também é mesmo, tu tava me perguntando outro dia no Facebook, né? Aonde que a Melina morava, não era? Isso. Aí eu falei Vila Mimosa, aí você começou a... Ah, não, peraí, não é Vila Mimosa, não é não. Eu falei, mas é... Eu falei, não é Vila Mimosa, não é não. É verdade, pior que foi. Pô, eu falei, cara, eu acho que era Vila Mimosa. Não, velho, peraí. Você ainda solta o Vila Mimosa? Você tá deixando cara de vaca. E aí, meu querido Denis? Só pra constar nos registros, você tá com quantos anos, cara? É... 2.4. E qual a tua história, essa pequinha, meu querido? Qual nível que você quer? A cara mais absurda, a mais safada, eu quero... Daquela vez tu comeu 3 viados e ficou dizendo pra todo mundo que eram 3 gêmeos. Isso, eu quero nudez, entendeu? Eu quero sangue, sei lá, pode falar qualquer coisa aí. Nível Red Tubes, é... pode mandar. Não, varia, tem histórias de que eu estou expulso de uns 12 a 13 shoppings de São Paulo. Por quê, cara? Por que você acha? É momento adolescente, jovem, sabe? Sério isso? Muito hormônio. É, muito hormônio. Aí você tá no shopping, aí você vai pra escada de emergência correndo, sabe? Ah, sim. Ei, cara, eu já... A voz da experiência da Melina. Ô, Cicê. Foi onde? No Tatuapé? No Boulevard? Ó... Foi, em média, Tatuapé, aí o Boulevard... Lá é o lugar... Né, Bourbon, Santa Cruz, que o Miote foi já uns tempos atrás. Ô, oh, que história é essa aí, Miote? O Miote e a Melina foram fazer. No shopping. É, no shopping. O que ele fala? O Miote e a Melina foram lá falando sacanagem dentro do shopping? Não, a última gravação lá que vocês foram fazer do Elysium. Ah, sim, foi no shopping Santa Cruz. Isso, eu fui naquele shopping também, mas pra outra gravação. Na gravação da câmera do segurança, né? Fez a alegria do seu Zé lá. Eu fiquei barrado durante um ano, mais ou menos, de no Tatuapé e no Santa Cruz lá. Tinha a tua foto, assim, na sala de segurança, né? Tipo, tava o Bart Simpson, você, o Bin Laden. Não, é porque antigamente a equipe de segurança demorava pra mudar. E aí o cara já me conhecia de vista já. Aí ferrou, mano. Não, caralho, bicho, tu é tipo, sei lá, algum tarado de São Paulo, alguma coisa assim. Tu já entrava no shopping, o cara, P2, o maníaco tá aqui, corre, tá aqui. Ele já entrava com a berinjela na calça. É? Cara, a gente bota o pau pra fora quando tá escondido, a gente não entra no shopping com o pau pra fora. É, com o pau pra fora, e aí, Mena, vamos dar uma trepada nesse shopping. Esse shopping pega na hora, vamos. Os seguranças são tudo trouxa, meu. Tudo trouxa. Vou pegar isso aqui. Só o cara que tá algemado com o pau pra fora. Fora isso, tem dentro do cinema também. Cinema cheio, cinema vazio. É, eu sou meio... Isso aí o Miote é profissional. Isso aí não é novidade, não. Mas tem, calma aí, meu. Tem detalhes, eu quero detalhes. Conta uma que tu acha que ninguém aqui já fez. Isso, sei lá. Pegar uma mulher que o bico era largo, bico pequeno, sei lá. Vai em venda, eu quero detalhes. Vai lá, fala. Tava eu, minha namorada e mais duas amigas nossas que eram lésbicas. Barra tudo. Ah, meu Deus. No shopping. Ah, então você... Não. Sim, tá certo. Aí não, aí era ali perto do Belém, no Cachoeiras. Conheço de Cachoeira. Meu irmão, a Melina já deu em todo canto de São Paulo. Melina que ela nem o pé de ovo. Ela fazendo tour no Anime Friends vai ser assim, ah, ó, ali eu já dei aqui. Aí, tá vendo aquela rua ali? Me comi lá também. A Melina, o Yasmin, sabe o Bad Wolf do Doctor Who da primeira temporada? Sim. É tipo assim, Melina. É Melina. E tudo que São Paulo é Melina. Tem um carimbo, né? Caralho, eu sabia que tu era rodada assim, não. Nem eu mas sabia. Mas o... Oi. É, então... Não, mas é, então, aí todo mundo foi aquele famoso, né? Você pede 2 quartos, aí a gente costumava fazer isso uma vez, duas vezes por mês. Aí... Nossa, era frequente. De transar, assim, todo mundo junto? É. Aí eles fundaram a casa de swing e hoje em dia ganham muito dinheiro. Tem gente que vai no bar beber com os amigos, eles vão transar entre amigos, pô. É por isso que ele tava querendo. É. Por isso que ele tava querendo saber o endereço da Melina. E aí, Melina? Curte um homenagem? Curte uma suruba, né? Porque. Olha, e a Yasmin ficou com inveja. Não, né? Acho dessa gente assim. Eu tá. Fico confusa com muita gente. Não, tá não, não. Ó, suruba é mais de 5. Não, mas então, mas aí vocês marcaram, vai lá, pode contar, vai. Tava nas cachoeiras e aí, rolou um. Não, não, aí assim, ó. Aí o melhor, porque assim, a Melina conhece, mas assim, vocês que não conhecem, do metrô até o Cachoeiras, tipo, 2 quadras. Aí você. Já começa imaginando a cena de todos entrando pela porta da frente do motel. Não, e na época que você foi, tinha aqueles prédios ali ou era só o galpão? Não, tinha os prédios. Ah, tá. Mas, meu, aí chegou lá, fez pedido, pediu 2 quartos sozinho, 2 quartos vizinhos, né? Ah. Mas aí você chega lá, aí quando você vai num motel assim que tem uma quantidade de pessoas que usam muito o mesmo... A pessoa não limpa com uma frequência muito boa, sabe? Amiga, você tá falando que o quarto tava meio sujinho. É, meio que você chegou e você nota que alguém acabou de sair, tipo, 5 minutos atrás. Cara, eu tô sentindo... Caralho, que nojo. Eu tô sentindo, na boa, eu tô sentindo que o Denis daqui a pouco vai virar e falar assim, lembra, Melina? É, a Melina sabe com detalhes. Sabe, você tá sentindo isso também, Coruja? Eu tô sentindo, velho, daqui a pouco ele falou, você não lembra, Melina? Porra. Aquele não. Dia, porra, não lembra de mim, não. É, porra. Não lembro, tava muito escuro. Ah, e aí, sei. Ah, continua. Não. No puteiro. Não, mas aí, chegamos lá. Não foi no puteiro, foi no motel, pô. É uma coisa, não é um sexo. Tudo vai se resultar no mesmo lugar. Mesmo buraco. Não, mas o pior é você chegar e você vai ligar hidro, você já vê pacote de camisinha do lado, cara. Nossa senhora. É puta, cara. Por isso que eu sempre levo álcool. Né? Caralho. Dica, mas... Cara, se a Melina morasse aqui em Brasília, ia fazer dicas sexuais da Melina, vai. Vai dar esse bucetão? Leve um vidrinho de álcool. E lencinhos umedecidos. Lencinhos umedecidos. É ponto M, né? Vai não, ser vamos ponto lá, M. Vamos logo. Eu tô ficando curioso, caralho. Como é que ficou? Foi você pro quarto, as putas... desculpa, as lésbicas pro outro. Não, não, foi todo mundo primeiro pro mesmo quarto. Ah, então vocês só pediram um. Vocês pediram um só. Não, é que assim, não, é que você tem. Você só tem pode. Tem quarto que pessoa... tem a portinha pra dividir, pá. Não, não, era 2 separados mesmo, só que assim, você só pode pedir o quarto pra 2 pessoas, não existe. Só se você pedir aqueles que são pra quarto festa. Foda de festinha, né? Aqueles os quartos. Quarto normal. Especial. Ou se esconde no porta-malas. Ninguém sabe que você tá lá. A gente entrou a pé, meu. Não tem porta-mala, não. Ah, ah, coisa, eu senti culpa. Fudido. Eu senti culpa na voz da Yasmin agora. Assim. Vai no porta-malas. Tipo, eu já fiz isso. É. Não, não, de verdade. Beleza, aí você entrou no quarto com as lésbicas. E aí? Não, mas aí assim, aí eu tinha deixado umas coisas no quarto, né, pra no final da noite, tipo, cada um vai pra um dos quartos pra deitar de boas, né? Sim. Só que aí você imagina a cena das 4 pessoas idiotas trocando de quarto em um pro outro, e as pessoas que estavam usando outros quartos olhando quando saíam pra fora, hein? Sim. É que pô de motel é esse, velho? Que tipo, os quartos é tudo. Né? É tipo, drive-in tá aberto, cara. Puta que pariu. Não, não, ó. É, você é normal. Você é a mesma coisa de um quarto de um hotel. Você vai ter vários quartos e automaticamente, quando a porta fica abrindo e fechando e passando gente no corredor, entrando num quarto e no outro... Motel que tem... Eu não conheço aqui, mas eu entendi esse motel que tem corredor. Vem cá, me corrija se eu estiver errado, eu nunca participei de uma pra saber como é que é. Mas a graça da suruba não é todo mundo junto? Não, mas teve todo mundo junto. Depois ele tá falando que na hora de descansar a perereca, as meninas saíram e tipo a galera que tava no corredor ficou olhando com a cara de porra. Eu quero saber que diabo de motel é esse que a galera fica curiando na vida dos outros em vez de estar se comendo. Porque, pelo amor de Deus. Não é curiando, é automaticamente, assim, é aqueles momentos mágicos que a pessoa escolheu sair do quarto e olhou pra fora. E ver. Pô, então a gritaria no quarto pode ter entregado também, né? É. Não. Fulano, eu vou sair. Aí pronto. Depois você come meu cu mais tarde, tá? Você está puxando pra sua pessoa uma quantidade insuperável de inveja. Estou te ouvindo. Porque você acabou de contar pra um programa de podcast que você teve que fez sexo com 3 mulheres. Cara, como é que é? Como é que vocês se acham numa suruba de 4 pessoas? Como é que é? Tipo, tu come uma, as outras ficam olhando? Como é que é isso? Não, é assim, tipo, começou, foi todo mundo pra Hidro, aí na Hidro ficou... Que é grande. É, grande. Tô te falando. Eu já fui lá, eu sei como é que é. É, você tava no dia, mas tudo bem. Ela era uma das pessoas que ficava furiando. Eu não queria falar. Começa a brincadeira, primeiro em casais, essas coisas, aí de lá, ali já começa a estender, porque... Quando você tá beijando uma menina, você já vê uma outra mão indo em você. Nossa, que loucura. Não, é muito agora confuso. Os ouvintes estão se pendurando, se enforcando de inveja. Não, mas isso é coisa do passado. Eu tô triste por não ter nada disso mais no presente aqui. O quê? O que aconteceu com as lésbicas? Não, aí elas seguiram a vida delas e eu terminei com a minha ex faz um bom tempo já. Ah, então não é. Porque eu tenho que perguntar. Não tem nada a ver com aquelas fotos do Facebook que você põe, não, né? Não. Essas daí são atuais. Essas daí? Essas daí. Meu querido, você tá muito arrumou bem? Um grupinho. Ah, é que eu trabalho com comércio já, ô Calaveira, 7 anos. Com comércio sexual. O que tem a ver com as calças? Eu já trabalhei no comércio, velho. Eu não comi ninguém. Não era desse jeito, velho. Todo mundo comerciário tem. Não, você trabalha no comércio de prostituição. Só comércio sexual. Não, eu já, assim, ó, comércio quer dizer que você tem que ganhar a pessoa com a lábia, entendeu? Ah. Eu não sou uma pessoa já dotada de beleza, assim. Eu sou dotado de mais 5 no carisma. Pois, preste atenção. Você é solteiro agora nesse instante? Sou solteiro. Pois se vende aí, 30 segundos, vai. O que ela quis dizer é me convença, vai. Não, convença as outras meninas que estão escutando. É que eu já ia falar, porque tipo, pra convencer Yasmin, ele só tem que falar um tweet pra convencer. Não, um tweet. Você tem que mandar um tweet, ela vai te dar o e-mail dela, você manda uma foto. Se ela aprovar, bem. Se ela não aprovar, beleza. É, um tweet. O tweet pra Yasmin é, bora. Não, bora 30. Sim, entendeu? Fora hashtag partiu. Pô, mas, peraí, só assim, Melina, você ainda tem, cartão de VIP lá do Cachoeiras? Eu tinha, mas eu perdi. Ah, eu ainda tenho o meu. Eu tinha, aí. Que a cada 10 lá que você carimbava, né, você ganhava uma. Cara, eu sou obrigado a dizer que eu estou impressionado com a dona Melina neste programa. Melina, boa, eu não sabia que tu era tão quengona. Mas o do cartão lá era por você ter muito acesso, ou no meu tempo, já era um cartão com tarja magnética, essas coisas, e você ganhava um vinho toda vez que ia. É, e você tinha o nome gravado em letras de relevo, dourado. E você recebia um cartão e 90% de desconto no aniversário. Caralho, sério? É. Pros VIPs. Fortaleza não tem essas porra, merda. Não. Brasília tem o Parque da Cidade. Ou a Esplanada, é só você escolher. Qual o ambiente? No Parque da Cidade a cada 5 foda tu ganha, sei lá, um sequestro relâmpago. Mas ganha aí... uma gonorreia. Música está falando? Olha, aqui é Bruno Tomás. Você? Ah. E por que você entrou nesse programa? E quem é você, Bruno Tomás? Você tem alguma relação com esse programa, que eu não sei? Eu tenho um vínculo emocional e amoroso com um dos integrantes desse programa. Bruno Cortões, eu sempre tá chorando? É isso aí, tá chorando? Ele tá tão emocionado que ele tá chorando, é isso? Isso, tô, porque você não me ligou, Coruja. Você não me ligou de volta, Coruja. É, mas seu cozinho tava muito frouxo, aí não teve graça. Eu falei pra você apertar as beiradinhas. Cara, você não quis apertar as beiradinhas. Falou que era igual jogar uma salsicha num corredor e me deixou aqui. Fora o Coruja, quem mais você tem afinidade por alguém neste programa, meu caro Bruno Tomás? Eu estou... Eu vou na casa da Melina mesmo, velho. Vai falar. Olha, eu estou envolvido... numa relação de vínculo único com uma das ruivas desse programa, viu? Com a senhora Melina. Olha só o like do cara, quando ele ficou... Eu tô esperando o João Kleber aparecer agora. Peraí, que ele Para. Eu vi o nominho dele aqui, velho. Eu falei, é tu! Vem! Não, eu criei a conta e adicionei aqui porque eu tinha até um outro, mas era aquele sneak maluco de quando você tinha 15 anos, entendeu? Tipo Bruno Rock'n'Roll, eu falei, ninguém vai chamar. Eu falei, eles vão ver lá Bruno Tomás, vão me chamar de volta aqui, porque eu tô pedindo silêncio aqui dentro desse apartamento, estou tentando dormir. Ele entra nisso. Eu tô tentando dormir. A gente pagamos o nosso condomínio aqui dentro, que é pra ter sossego dentro do ambiente, entendeu? O cara... Do lado dele. Ele tá na cama, ela tá do outro lado da cama. Ele tá no Skype. Ela tá na sala no computador. Aí eu tava no quarto que eu tava tocando um pouco lá, tava fazendo som, falei, vou dormir. Aí eu deitei aqui escutando a gritaria na sala. Aí eu fui até o corredor, olhei pra ela com aquela cara feia, sabe, mãozinha na cintura, assim. Né? Fiz aquele não grite, assim, sem soltar a voz, sabe? Só quando mexe a boca, assim. Ah, sim. Aí ela olhou assim, isso já faz mais ou menos uma hora, mais ou menos. Aí, conhecendo a menina que a gente conhece, ela deve ter botado no mundo, mandado você ir à merda e continua gritando do mesmo jeito, né? Sim, exatamente. Ela me olhou com aquela cara, fez aquele tchauzinho com a mão, assim. Só que tchauzinho. Tô gravando, entendeu? Caramba, que legal. Exatamente. Olha que bonitinho. Eu tô aqui só informando. Ele tá falando na minha orelha, ele tá falando aqui do lado. Isso. E eu nem tô falando alto, igual eu tô falando agora. Pra não perder a oportunidade, meu caro Bruno. Você quer falar como é que vocês começaram a namorar? Ou Bruno, quer falar conta aquela que você contou no bar, Bruno, aquele dia. Conta. Não, isso conta isso do fica... cinema, isso... conta do cinema, pô. Conta isso fica pra... Isso fica pra ela, isso fica pra ela. Eu pensei que você ia falar da polícia. Eita, pô! Bonnie Clyde, velho! É um namoro muito Zona Leste mesmo. Você falou da polícia? Não sei. Pode contar? Ah, pode, claro. Pra mim é excelente. Pra mim tá bom. Vai lá, dona Melinda, que polícia é essa? Não, mas fica pra mim, é depois do final do programa, pô. Vamos desligar isso aí. Não! Conta agora! Conta agora. Vai, conta você que tá de convidado aí agora. Eu tinha um Fiat Uno 94, né? E ele, né, tava na família já há muito tempo. Opa. E eu já... Poupe-nos dos detalhes. Cala certo. Menina! Poupe-nos nos detalhes e eu vou deixar a polícia de lado? Ah, você tinha um Pronto, já tinha andado pra caralho no Fiat Uno. Sim, também. Um belo dia saímos, fomos no cinema, né? E minha mãe é separada, ela é um pouco carente, aquela coisa dos dois filhos, eu tenho outro irmão, né? Eu coloquei o meu celular no mudo e assim fiquei. A gente tem que falar que a gente era muito fudido. Aí não, vamos pagar, não tem dinheiro pra pagar o motel. Aí. Quando a gente saiu do cinema, né, eu falei, bom, agora, né, temos que fazer certas coisas, né? Temos vamos uma obrigação da coisa. Exatamente. Pois é. Entra no carro que eu quero lhe usar. Entra no Uno. Se esse Uno falasse, eu tinha que mandar matar esse carro. Se esse Uno falasse. Aí, tava sem grana. Aí o que eu fiz? Encostei na garagem de casa, né? Morava num sobrado, aquele sobrado clássico, a garagem embaixo, a casa em cima. Parei dentro da garagem, né? Então, de repente, estávamos consumando o fato dentro do carro. Pô, que bonito isso, fico feliz. Eufemismos. E aí, o portão da minha casa é aquele portão de grade, então não tínhamos muita privacidade dentro da garagem, né? Então, olhando as pessoas passando na rua. Aquele sobe e desce, o cara passando, aí você vira e fala, boa noite. Quando de repente eu vejo sirenes e carros de polícia encostando na porta da minha casa. Não, tipo, fechou a rua assim, vem os quatro carros, vum, aí acendeu aquela sirene, aí tipo, cara... Desce! Aí, tipo, na hora, assim, cara, eu juro. Na hora desceu. Desceu tudo. Virou negativo. Eu queria me enfiar no porta-malas. Eu falei, que porra é essa, caralho? Então entraram, o que aconteceu? Não sei o quê. Aí, a polícia tá aí fora. Aí, tipo, pelada, assim, tentando me esconder, sabe? Embaixo do tapete do carro. Olha a situação. Aí a minha mãe desceu, falou, ai. Meu Deus do céu, eu tava escutando um barulho aqui nessa garagem. Eu tava escutando alguém gritar. Eu achei que tinha um bandido aqui nessa garagem. Aí eu desci do carro, né? Camiseta colocada do avesso, de calça, descalço na garagem, né? Suado, calça, tipo, 10 graus e suado. Aí a minha mãe olhou pra mim, Bruno, meu Deus, você tá aí no carro, toda essa barulhinha, o que que tá... Ai, meu Deus do céu, eu sei o que que tá acontecendo. Tipo, ela se tocou. Aí o policial, tipo, rindo, meu, rachou do bico, tipo, o cabo palma lá, rachou do bico. Senhora, realmente não temos nenhuma ocorrência aqui. Acredito que tá tudo bem pra senhora e pro senhor também, né? Olhou pra mim e eu falei, eu tô. Aí, tá bem. Ela virou e falou assim: aí, garota, hein? Falou, 19ª DP, é só aqui um chamado de foto. De família, cara, essa foi muito boa, velho. Eu queria muito ver, tipo assim, ver vocês dois peladões saindo assim. Eu não saí. Ela não saiu. Eu saí com a camiseta ao contrário e com a calça assim e descalço na garagem. E aí minha mãe ficou olhando sem saber o que tava acontecendo. Ela falou, mas você tá aí? Cadê a Melina? Ai, meu Deus, a hora que estavam os carros de polícia, eu semi-nu na garagem, ela se tocou. Saindo tudo pra fora, tipo, fez um show-off, assim, em volta da casa, saca? Claro, Zona Leste, estando de carro assim, foi o quê? No mínimo, um assassinato. Rolou. Não, velho, você não entendeu. Olha, teve alguma coisa que morreu aquele dia ali. Entendeu, cara, o negócio foi o seguinte. Aquele monte de polícia, houve um falecimento aquela hora. A mãe dele escutou uma gritaria dentro do... Barulho, do negócio. Era de meu Deus pra cima, me mata, ai meu Deus, ficou de louco. Pô, tá matando meu neném. Aí chama. Aí foi o que aconteceu, bicho. Exatamente, mas pelo menos eu ainda fiz questão porque eu abri o portão e me despedi dos policiais ainda. Os caras rachando o bico. Cara, esse pessoal deve ter voltado pra casa. Essa é a nossa versão. Essa é a nossa versão deles deve ser muito mais da hora, né? Que ele chega e fala, mano, vocês não sabem o que aconteceu, paramos na casa. Seis mulheres dentro do carro. E eu tava pulando, o Ninho tava pulando, a gritaria dentro do carro. O Ninho tava pulando, parecia aquele Pimp My Ride. Deixa uma senhora de roupão falando que estavam roubando a casa dela. Cara, isso aí, Melina e Bruno, hein? Porra, chamando os PM, a Guarda Municipal de São Paulo com seus gritos. Ai, o amor constrói. Tá tudo certo. Deu pra ver porque que eu falo alto, né? Porque que ele acordou. Até a mãe dele acordou. Agora, por que que eu não consigo dormir que ela fica gritando na sala, né? Pra perceber, né? Ai, meu querido, tá ótimo, cara. Muito boa a história de vocês. Olha, eu me sinto melhor, cara. Quer deixar um recado pra sua digníssima ou pra alguma outra? Não sei. Tá, eu vou ficar quieta, tá? Tá, é... Coruja, eu tô com saudade, eu não vejo a hora de você vir pra cá. É isso aí. Relaxa, o anime Friends tá chegando. Relaxa, que eu vou lá, né, eu tô com aquela sua do Pikachu guardada aqui, que você falou que ia voltar pra buscar. Que isso, Melina? Aí, Melina? Olha aí. Melina, essa coca é dole, menina. Maybe I didn't treat you. Ei, vamos cada um de nós apresentar um ouvinte por vez. Tipo, fala alô, fala como você está no Jurassic Cast, não sei o que, não sei o que. Quer mandar um beijo pra quem? Não, não, não, esse papel é meu, filho. Você sossega aí. Porra, Rodrigo. Tá muito brabo. Tá brincando. Tá. Leonardo, não consigo, cara. Não consigo também, eu não tenho acionado, eu sei que tem. Pois é, mas eu não tô conseguindo... Clica no mais, clica no mais. O mais dela? Ela tá em aula. Ela tá em aula, chama não. Vai tomar em aula. Vai estudar, minha, vai estudar, caralho. O cara me coloca o Skype pra participar de um programa. Porra. A porra da gravação do programa, ele tá na aula. Ela quer, tipo, o quê? Vai que eu tô na aula, não, tá, eu tô participando de um programa. All those lonely, lonely times. And I guess... Eu vou ficar um nojo. Eu vou ficar metido pra caralho aqui, porque eu vou estar com duas ruivas dentro da mesma casa. Olha aí. E o Coruja? Eu gordo. O Coruja vai vir de peruca. Charuto, eu vou sentar no sofá, vou querer tirar uma foto abraçado com uma de assim, com o charuto. Agora, viu, com charuto, né? Agora com o charuto, eu já dei valor em visitar a Zona Leste, hein? Dei valor, hein? Nossa senhora. Perceberam que pra comer o coruja basta um charutinho que tá valendo, hein? Porra! Ele é charutinho, né? Tell me that your sweet love hasn't died. Give. Peraí, que história é essa de comidinha na Zona Leste? Com charuto? Que porra é essa? A polícia baixou aqui, doido. Olha lá, ó. Então, o que é essa voz aí? É a mulher do coruja. Caralho, cara, eu chego em casa, o bicho tá falando que vai fazer uma comidinha na Zona Leste, que tem um charuto. Que porra é essa, bicho? É, o pra quem ele tava falando se chama Bruno Tomás. Puta que pariu. Foi mal, mano. Desculpa, mas essa coca aí é dole, cara. Cara, eu tinha que descobrir assim, cara. Meu marido é um urso, é isso? O carioso aí. O carioso que vai atrás do charuto. Cara, eu vou beber uma cerveja na cozinha que eu tô decepcionada. Vamos abrir duas, viu? Pegou pra mim, pegou pra mim. I'm so happy that you're mine.